251-42, controle 1208. Controle 208, graças, bom dia, saneamento municipal. Bom dia. Controle Salvador, chané 6251, bom dia. Chame 251, bom dia, sobre o hotel 360, senhor Adael. 360 na saída da El, quando no por hoje, Lida, senhor? Autorizado, Lida. Lida da presente, chame 2 251 da Xanã, chame Recife, em 1-3325, alterna 1251. Eu chamar Recife, 1-3325, 251, Xanã 62, segundo. Cidadão, muito bom dia. 75898, na posição de número 10, informação. Webjet 5898, confia, copia? Copia, Webjet. Autorizado com FIM 340, autorizado 16, decola da 10, curva direita da EL, Leda Bridge, controle 12080, aciona 5572. Autorizado com FIM, decola da 10 da direita, nível 340, saída da EL, Leda Bridge, 108 ao controle 5572 ao transponder 5292, posição de 10. Confirmando, vai decolar da pista 10, primeira curva à direita. Decola da 10 com curva à direita, vai 5592. Correto, chama um pushback acionamento. Acionamento vai chamar. Para pushback e acionamento, posição de número 10, autorizado, chama táxi. Autorizado pushback e acionamento, vai chamar quando pronto, táxi, 10, 59. 190, 5898, com 73 a bordo, 3 horas alternando, galera. Táxi Pátio 1 no Índia, ponte 090, chama pronto, altímetro 1095. Pátio 1, Índia, 1095, vai chamando pronto, espera pronto nessa mesma frequência, 5898. Próxima ponte espera, pronto, né? 5898. 5898, decolagem autorizado no 0, vento 090 grau 049. Decolagem autorizada por cima 0, web 5898. Nossa, você colou 06, controle 120, decimal 80. Confirmando 20. 80. Muito obrigado, é um bom dia para você. Bom dia, você também. Controle, muito bom dia, WebJet 5898. Bom dia, Web 5898, contato radar. Subal 340, saída da El. Na presente, pode para Leda. Dá pra gente ver, né? Muito obrigado. 8898 M Centro Recife, frequência 133.25, alterna 1251. Tenha um bom dia, boa semana. 133.25, 251, alternativa web 5898.